me desculparia, mas estaria fazendo aquilo que disse que nunca mais faria. Decepcionaria, te magoaria, mesmo que soubesse como eu não mudaria. Eu continuaria, me acalmaria, acreditando no conflito no dia a dia. Eu até tentaria, mas não conseguiria. Toda vez que eu tentei, me perdi na trilha. Eu quero o teu bem, só que tudo que te faço vira mal também. Agora nós dois somos reféns, acorrentados na linha do trem. Bem, a culpa nossa não tua, só espero que isso não nos destrua. Pensando no futuro agora é a tortura, cavei atrás de ouro e fiz uma sepultura. Eu queria ter poder pra convencer que novas promessas vão valer. Só que sempre que eu tive te fez sofrer, então não posso exigir isso de você. Parece no pelo tempo, tudo igual, paixão briga sexo e volta ao normal. Já nem sei mais sobre minha condição mental, muito menos a noção do que é real. Mas tenha a noção, amor, teu sorriso também camufla rancor. Porque o pouco que restou, outra mágoa levou, e nosso antigo amor, toda raiva arrancou. Os olhos que prometi dá sempre valor, agora me olham com medo e pavor. Então por favor, esquece o que passou, se me prometer ficar prometo também vou. Eu sei que não vai voltar, só que eu não vou desistir. Se me prometer tentar, não vou te deixar cair. Desculpa não adiantar, por isso não vou pedir. Promessas podem quebrar, mas eu não vou permitir. Não dessa vez, não foi o que tu fez. Nocaute o meu coração, começou com inglês. Tudo ficou pra trás, todas as minhas leis. Evaporado junto com as minhas antigas ex. Vejo com nitidez, agora que parei. Reflete comigo, minha mental analisei. Que jogo de xadrez, tamas de rua, bom reis. E da mesma maneira tu levou minha lucidez. Vai fazer um mês que a minha vida anda firme como um elefante numa corda bamba. Diz com quem tu anda, por onde é que anda. Que eu trava roleta e nunca mais a fila anda. Porra, sério, tu sabe que encanta. Mas que qualquer mina que eu conheça nessas bandas. Mente antes plana, agora só desanda. Que minha vida sem você é quando eu crio sem planta. É tanta coisa que aconteceu, mas será sempre mim e eu serei sempre seu. É que graças a Deus o amor prevaleceu. E apesar de tudo no furo sabemos que tenta fugir daqui não adianta. E quando a saudade bate não tem como resistir. Não foi em vão, por mais que não volte aquela antiga emoção. Cada segundo passado foi como verão, mas infelizmente sempre muda de estação. Flores e bombom, não vale o que sinto. E se não acredito nas rimas que agora eu digo, peço que passe apenas mais uma noite comigo. Que meu olhar serve como prova de que não minto. Vem. Eu sei que não vai voltar, só que eu não vou desistir. Se me prometer tentar,